mas que vive um momento complicado, porque são 6 jogos já sem vencer. E hoje estava ganhando por 2-0 e agora está empatando 2-2. Vem com a chance o time do Flamengo agora. Limpou bem, o Fábio bateu uma bomba no rebote! Fábio Baiano usou uma arma que ele tem e é boa a arma, um chute de longe. Ela veio complicada para o Fabiano. No rebote, o Luiz Alberto estava ali como um verdadeiro centroavante, como atacante, com vontade do gol. Chegou o Luiz Alberto, mandou para o fundo do gol do Fabiano. O Flamengo tira um peso de cima dos ombros. O torcedor do Flamengo vibra no Canindé. O Flamengo volta a estar na frente. Depois de passar um sufoco danado no segundo tempo, ceder um empate, vai atrás e a 35 minutos e 40 consegue o gol, que pode ser o gol que deixa o time respirando forte no Campeonato Brasileiro.